Sobre esta página escrevo o teu nome, que no peito trago escrito laranja, verde, limão, amargo e doce o teu nome. Sobre esta página escrevo o teu nome, de muitos nomes feito água e fogo, lenha, vento, primavera, pátria, exílio. Teu nome onde exilado habito e canto, mais do que nome, navio, onde já fui marinheiro, naufragado no teu nome. Sobre esta página escrevo o teu nome, que no peito trago escrito laranja, verde, limão, amargo e doce o teu nome. Esta chama ateada no meu peito, por quem morro, por quem vivo, este nome rosa e cardo, por quem livre sou cativo. Sobre esta página escrevo o teu nome, liberdade.